Minha intenção é vencer. Sei que sempre vão lembrar de mim. Minha intenção é vencer. Essa é a única opção que sobrou pra mim. Minha intenção é vencer. Sei que sempre vão lembrar de mim. Minha intenção é vencer. Porque na vida só sobrou essa opção pra mim. Então malandro, agora fale quem quiser falar. Porque eu tô jogando mesmo é pra ganhar. Enquanto tu corre atrás, sou diferente. Eu tô ganhando muito mais porque eu corro na frente. Pode crer, dispenso prêmio de consolação. Chegar em segundo é a mesma coisa que última colocação. Competição é sim, se tu pensa que não, me diz aí se você lembra de algum vice-campeão. Ué, claro que não, não vivo ficção. Humildade poucos têm, mas todos têm ambição. Se amanhã vai ser patrão, hoje tem que ser operário. Pois sucesso só vem antes do trabalho. No dicionário, eu tô ciente que eu preciso de nota de 100. Mas se me der 20 de 5, pra mim tudo bem. Não tô passando por cima de ninguém, mas não vou deixar passarem por cima de mim também. Porque minha intenção é vencer. Sei que sempre vão lembrar de mim. Minha intenção é vencer. Essa é a única opção que sobrou pra mim. Minha intenção é vencer. Sei que sempre vão lembrar de mim. Minha intenção é vencer. Porque na vida só sobrou essa opção pra mim. Por isso sou o primeiro a entrar e o último a sair. Sou o primeiro a lutar e o último a desistir. Escrevo e já vou gravar, não sei quando vou cair. Sei que vários vão me amar, só contando o que vivi. Porque agora eu aprendi, consigo me concentrar. Seu império tem que cair pro meu poder começar. Falo sério, você ri, vem aqui pra me testar. Sobrevivi até aqui, né? Agora que vou peidar. Minha intenção é vencer. Desde o mundo das bocas, desde a época que nada era tudo pra mim trouxa. Desde os tempos de zoeira, desde as servas no Souza. Desde as aulas na rua, desde as épocas boas. Até minhas rimas loucas invadirem sua casa. Até o seu respeito virar coisa necessária. Até o meu futuro iluminado após a estrada. Até mais vagabundo vou continuar minha saga. Por quê? Minha intenção é vencer. Sei que sempre vão lembrar de mim. Essa é a única opção que sobrou pra mim. Minha intenção é vencer.